Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Bíblia, Mier Pialan, Editora Vida, 2006, ISBN 8.573.671.440. Título original, Knowing Doctrines of the Bible, tradução, Laurence Olson, reeditado por Susana Kapp, a partir de arquivo TXT encontrado na web. Agradecimentos ao Dumani pela digitalização do capo 8, que faltava. www.semeadores.net. Nossos e-books são disponibilizados gratuitamente, com a única finalidade de oferecer leitura edificante a todos aqueles que não têm condições econômicas para comprar. Se você é financeiramente privilegiado, então utilize nosso acervo apenas para avaliação, e, se gostar, abençoe autores, editoras e livrarias, adquirindo os livros Semeadores da Palavra e books evangélicos. Obs, algumas referências bíblicas estavam ilegíveis e não puderam ser recuperadas. Conteúdo. Introdução. Um confronto teológico 5 e a natureza da doutrina. 6.2. O valor da doutrina. 8.3. A classificação da doutrina. 10.4. Um sistema de doutrina. 11 capítulo e as escrituras. 14 e a necessidade das escrituras. 15.2. A inspiração das escrituras. 17.3. A verificação das escrituras. 22 capítulo 2. Deus. 27 e a existência de Deus. 27.2. A natureza de Deus. 43.3. Os atributos de Deus. 49.4. O triuno Deus. 59 capítulo 3. Os anjos. 67 e os anjos. 67.2. Satanás. 72.3. Espíritos maus. 77 capítulo 4. O homem. 80 e a origem do homem. 82. A natureza do homem. 84.3. A imagem de Deus no homem. 95 capítulo V. O pecado. 99 e o fato do pecado. 99.2. A origem do pecado. 101.3. A natureza do pecado. 106.4. Consequências do pecado. 111 capítulo V. O Senhor Jesus Cristo. 115 e a natureza de Cristo. 115.2. Os ofícios de Cristo. 134.3. A obra de Cristo. 139 capítulo 7. A expiação. 149 e a expiação no Antigo Testamento. 149.2. A expiação no Novo Testamento. 157 capítulo 8. A salvação. 175 e a natureza da salvação. 175.2. A justificação. 183.3. A regeneração. 194.4. A santificação. 201 V. A segurança da salvação. 217 capítulo 9. O Espírito Santo. 225 e a natureza do Espírito Santo. 225.2. O Espírito no Antigo Testamento. 233.3. O Espírito em Cristo. 244. O Espírito na experiência humana. 244 V. Os dons do Espírito Santo. 259 V. O Espírito na Igreja. 267 capítulo X. A Igreja. 274 I. A natureza da Igreja. 274 2. A fundação da Igreja. 278 3. Os membros da Igreja. 279 4. A obra da Igreja. 280 V. As ordenanças da Igreja. 281 V. Adoração da Igreja. 287 7. A organização da Igreja. 289 capítulo 11. As últimas coisas. 293 e a morte. 293 2. O estado intermediário. 295 3. A ressurreição. 297 4. A vida futura. 301 V. O destino dos justos. 304 vi, o destino dos ímpios. 308 7, a segunda vinda de Cristo. 310 questionário. 316, introdução, um confronto teológico. A teologia, sobre a qual versa este livro, no sentido etimológico, é o assunto acerca de Deus, assunto mais elevado de que é capaz de se ocupar a mente humana. Vários métodos de teologia têm sido propostos, como sejam, especulativo, deístico, racionalista, dogmático e místico. Esses têm conduzido os homens a conclusões contrárias às escrituras, conclusões que violam ao mesmo tempo a nossa natureza moral. O método teológico, que ao mesmo tempo honra as escrituras e também satisfaz a alma do homem e é o método indutivo, tal qual o autor deste livro, Meyer Perlman, o emprega. A Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o homem de ciência. É sua fonte de fatos concretos. O teólogo reverente adota, para averiguar o que a Bíblia ensina, o mesmo método que o filósofo adota para averiguar o que a natureza ensina. Nesse processo, que requer grande diligência, precaução e exaustivo trabalho, derivam-se os princípios dos fatos, e não os fatos dos princípios. Os grandes fatos da Bíblia devem ser aceitos tais quais são, e deles edificar-se o sistema teológico, a fim de abraçá-lo na sua integridade. É motivo de grande satisfação notarmos que as Escrituras contêm todos os fatos da teologia, admitindo verdades intuitivas, tanto intelectuais como morais, por causa da nossa constituição como seres racionais e morais. Ao mesmo tempo admitem as Escrituras o poder controlador sobre as crenças exercido pelo ensino íntimo do Espírito Santo, ou seja, a experiência religiosa. Esta verdade ao bem se ilustra na palavra do apóstolo Paulo que disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder cor. 2:4. Esse ensino ou demonstração íntima do Espírito Santo limita-se às verdades objetivamente reveladas nas Escrituras, não como revelação de novas verdades, mas como iluminação da mente que a torna apta para perceber a verdade, a excelência e a glória das coisas anteriormente reveladas. Assim disse o apóstolo Paulo em continuação da passagem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo cor. 2:10-16. Essa posição doutrinária e bíblica, simples e espiritual, é a posição tomada pelo autor, o irmão Meyer Perlman, posição do apóstolo Paulo. Nessa posição a Bíblia contém todos os fatos e todas as verdades reveladas pelo Espírito de Deus ao homem. N. Lawrence Olson. E. A natureza da doutrina. A doutrina cristã, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. Pode definir-se assim, as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em forma sistemática. Este estudo chama-se comumente teologia, ou seja, um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Os dois termos serão usados alternadamente nesta sessão. A teologia ou a doutrina assim se descreve, a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos. Por que descrevemos a teologia ou a doutrina como sendo uma ciência? A ciência é a disposição sistemática e lógica de fatos comprovados. A teologia é chamada ciência porque consiste em fatos relacionados com Deus e com as coisas de ordem divina, apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. Qual é a conexão entre a teologia e a religião? Religião vem da palavra latina ligare, que significa ligar. Religião representa as atividades que ligam o homem a Deus numa determinada relação. A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Assim a religião é a prática, enquanto a teologia é o conhecimento. A religião e a teologia devem coexistir na verdadeira experiência cristã. Porém, na prática, às vezes, se acham distanciadas, de tal maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso, e por outro lado a pessoa pode ser verdadeiramente religiosa sem possuir um conhecimento sistemático doutrinário. Se conheces estas coisas, feliz serás se as observas, é a mensagem de Deus ao teólogo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Tim 2:15. É a mensagem de Deus ao homem espiritual. Qual é a diferença entre doutrina e dogma? Doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Esperamos confiadamente que a teologia ou doutrina encontre o lugar que merece no pensamento e na educação religiosa. Para uns, ser imortal, a verdade acerca de Deus, do destino humano e do caminho para a vida eterna, nunca pode ser de pouca importância.